Vitor Mike Quebec no solo 51, autorizado táxi para o parque da DEI, é a estação na frequência livre, tenha um bom dia. O acionamento suficiente, porém aguardando para o push, né? 3-1-1, tô com o traço da Gol, portão 1 na pushback. Afirmativo. Fica atento o tráfego à retaguarda e quando livre eu retorno para a autorização do push. Fica autorizado, Mike Quebec, cruzamento no 7, até a parte 5, para a Secretaria Estacionar quando lá, bem-vindo, Charles Fox. Olimpos 4-1, decolou aos 5-3, chame o controle em 1-2, perdão, 1-9.8, bom voo e até na graça. 19-8. Controle Salvador, Olimpos 4-1. 119-8. Controle Salvador, Olimpos 4-1. Olimpos 4-1, suba até o nível 150. Pois não. 060, conforme. Nível 1-1-0 que solicitou. 1-1-0, correto. Suba em rota, da presente. Sim, tia. Minha atenção para o 1-1-0. 1-1-0. Hoje já assume aqui no 0, foi. 10 pontos supera, 18-6 com 1021. Gol 1-0-6-3. 073, livre decolagem da 10, vento é 120 graus, uma dezena de nós. Livre decolagem da 10, voa na 073. Poderia transmitir a mensagem novamente ou será a minha 3 de novo? Eu vou ter que aumentar um pouco a potência do motor 2 para acionar o motor 1. Decolou 5-8, controle 1-9 decimal 8. Bom voo e bom dia. 19-8, obrigado. 9-0-3 da Gol, bom dia. Controle, bom dia, Gol 073 da Eoleta, Porto Seguro. Gol 073, contato da Dáscara da Eoleta. Rodael 1073? Rodael 1073. Direto Dael 1073. Né, 6250, após etapa, desceu 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador. 2000 com 1021, reportará no localizador, após etapa, eu ganho 2000. Não, não conta no meu sistema. Hotel Vitor Alfara, 330. Puxa 6311, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 1110 graus com uma dezena de nós. Autorizado a alinhar e decolar 10. Salvador, bom dia, bom 983, quem que dá informação, Oscar? Bom 983, 360 para Guarulhos, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Guarulhos, precisa de voo 360, da escola 10, curva direita, na saída da Elf, letra, Brito, onde intercepta o Brito 16. Após Belo Horizonte, após Trilha e após São Paulo Rota. O controle 11998 e o transponder 5133. Está autorizado 360, decolando da pista 10 com primeira curva direita, no perfil da Dael com transição Leda, para interceptar pelo Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após Trilha e após conforme o plano de voo. 19-8 é o controle, 1-3-3 é o transponder para o voo 1-9-3. Gente, voo 1-9-3, voo da Elida Bridge, onde Bridge interceptou pelo 1-6. Da Elida Bridge vai interceptar pelo 1-9, voo 1-9-3. El. Flores da El, 6-3-1-1. Vano direto da El, 6-3-1-1, obrigado. O Fitzgerald. Camarada, 9-3. Sim, autorizado o Caio Lorenzo, no SED, corredor a SED, a escola da 17, com curva direita. O controle 11968 e o transponder 0161. Pouso na 10, o vento é de 120 graus com uma dúzia de nós, o altímetro agora 1021. 20, autorizado o pouso da 10-6250. Torre 1-8-6. O acionamento chame para o táxi, o altímetro 1-0-2-2. Puxa 6-2-5-0, o altímetro retornou para 1-0-2-2, ok? Copiado. Mas estava livre pouso, né, pro 6250, né? Afirmativo, 130 com 10 nós, livre pouso. 6250. Com questão de horário de para direção de pista, que dias atrás aí andou abrindo, antecipando a operação. Só um momento, ele chegar. Salvador, meu pé no corredor, às 7, retorna no 7, na curva esquerda. O controle 119, decimal 8, e o transponder 01, no brisão. Tem, foi atualizado o corredor forte na curva esquerda após decolagem. Responde, acionamento de carro, sorri 118, decimal 6, 190 e em mais. Cruzado acionamento, novembro em Max, chame para o táxi. Puxa 6250 no solo 09, a livrada à direita, chama o solo em 121 no decimal 9 e tenha um bom dia. 29, essa volta 62. 250 livrou, essa mapa, não. Puxa 6250, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 0241. Alfa Juliette para 0262. Tomar Quebec, está autorizado a alinhar e decolar na 17, o vento de 120 graus com uma dúzia de nós. Também é que Mike está livre o táxi, chama para ingresso na 17. Voltando. Escuta. Sim, foi coordenado junto com o centro Recife e ele confirmou que Fortaleza encontra-se fechado até as 15 horas de hoje. 15 horas, gente, obrigado. Mike Quebec decolou aos 1-2, chame o controle em 119.8, bom voo e até o regresso. 19.8, grato, até a volta. Controle Salvador, bom dia, Papatango Victor, Mike Quebec. Corredor achando meu pé, você pode parar da barra. Cuiabá. M3-1-1, chama Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, 133, decimal 25, chama 6-3-1-1, boa. Acionando a identificação, desse nível 050. Para qual a posição do convoy? Voo 1397, autorizado. Convoy acima de voo 360. Decola da 10, com curva direita na saída da Leda Bridge. Onde intercepta o sub 16. Após o voo pelo visão, após 3 e após conforme rota. O controle 1998 e o responder 5145. Autorizado Congonhas, nível 360, conforme a rota do plano de voo, decolada 190, saída da Elveda, tração bridge, com curva direita, 198 controle, mono, 45 seu transponder, após Belo Horizonte, voa direto trigo, o gol 1397. O gol 1397, o transponder 5145. E o controle 1199, chamam o pro Cristiano também. 1198, chama o Cruz, e o Tá, o no ouro. Aguardando o corte é Fortaleza, nível 3-0. Autorizado Fortaleza, nível de voo 310, decolada 10, com curva esquerda, a saída Mombo, código após Detroit, após Paulo Afonso, após conforme rota. O controle 1918 e o transponder ficou 1131. 310 aprovado com o conforme rota de plano, decolando da 10, com curva esquerda, Mombo, Proti. Posterior Paulo Afonso, centro e 19-8 é o controle, 5-1-3 no transporte, conteúdo total 9-9-1-1. Total 9-9-1-1, Momo, código, após Ford, Detroit. Código, e posterior Ford, Prot, total 9-9-1-1. Ok, então então o funcionamento. É, funcionamento, puxa funcionamento. Bom voo e até o regresso, novembro, Yankee Mike. Chamar o controle, 119.8, novembro, Yankee Mike, até o regresso. Tá Salvador, muito bom dia, Papa Tango November Yankee, Mike, decolado da 17 na sua escuta. Bom dia, November Yankee, Mike, corredor forte, o número PES, reporte para o regresso. O número PES no corredor forte, reporta para o regresso, November Yankee, Mike. Escuta do controle. Da 3896, chegada a Mali, desceu 050. 050, vai chegar na Mali, da 07, reporte Pituaçu. Na chegada bom, se desça 2000 pés, ajuste 1022, reporte localizador 310.